Pastor 7, estabilizado? Estabilizado no localizador, Pastor 7. Complete a aproximação, Pastor 7, chame torre 1895. 11895 é a torre para o Pastor 7. Grato, boa noite. Boa. Torre Salvador é o Pastor 7, ILS está 10. Estabilizado, baixado e travado. Sim, Pastor, pouso autorizado, fechando 0130 graus, com 7 nós. Livre pouso, cabeceira 10, Pastor 7. Projeto 3, 258 após o desvio projetado, esse para 2010, ajustado com 016, reportando no localizador. 2006, reporte no LOC, 62. Já é 6258, redução para 1809. Estabilizado, campo habilidade 5899. 5899, complete a aproximação, torre 1895. 295, obrigado. Boa noite, Bono 330, desça para 5 pelo pé, chegada a mar, ajuste no 05. 5000, Bono 05, para chegada a mar, Bono 30. Quero tirar a informação em curso, pronto para cópia? Bono 754, Salvador Aracaju, autorizado nível 230, decolando a 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Jama ou Cogino? Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju. 5101 no transponder e 398 ao controle. Autorizado Black Track, passará de frente. Oi, boa noite, Web 5899. Avistar, escuta a aproximação e informarei para o senhor Web. Aguarde. Procedimento 6 ou 6258. Afirmativo 6258, reporte estabilizado. Atrás estabilizado 6258. Sim, pastor, frequência livre estacionada, bem-vindo. 5899, objeto pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, com 7 nós. Autorizado pouso, pista 10, web 5899, baixo trabalho. Chile 6252, complete, aproximação 21895, bom pouso. 295258, boa. Chile 6258, estabilizando o localizador. 6258-02, custando aproximação, guardando pista livre, 6258. Guardando pista livre, 6258. Solo Salvador, igual 805, boa noite. Zero desça para 2000 pés, o ajuste no 0115, reporte no localizador. Para 2000 pés, gol no 330. Negativo 5899 da Webjet, táxi via Alfa Kilo, parte 3, seu parte destino é o 3, quando lá atende sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atende sinalizador, uma boa noite, até amanhã. Uno 805 na escuta para cópia Natal. Prossiga. Uno 805, Salvador Natal, autorizado nível 370. A rota é a UP Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Saída Puka, transição Zipa. 5072 no transponder e o controle em 119.8. Gol 1805. Autorizado, Natal 370, UP Zulu 10. Decolagem da 10 com curva à esquerda. Saída Puka, transição Zipa. 5072, controle 19.8, gol 105. Cotejamento correto, 03 é o portão, vai reportar quando pronto para acionamento, puxa o no 805. 258, solo agora 23, direito 219, solo de virar, bem-vindo. Direito 219, cadê o 58? Hoje é 6258, táxi via Alfa, reporte Ansa Taxi Juliette, 6258 da Oceania. Alfa, reporte Ansa Juliette, 6258. Boa noite, 4062, desça para 5 do pé, chegada a Mari, ajuste no 015. 5015, chegada a Mari, está pronto. Está livre o ingresso Juliette de posição remota. Quando lá tem sinalizador, prevista é remota 1-4. Tem que ver Juliette, acende o sinalizador remoto 1-4. Paulo, Tripe 5317, no gate 01 para o puxa estacionamento. Tripe 5317, portão 01 está livre, é porte quando pronto para o táxi. Reportará para o táxi, Tripe. Azul 4062, sobre cinta pequena de via esquerda para evitar formação, próxima posição mais. Copiado, 0062, após o desvio, hoje está aqui. Após o desvio, está aqui, 4062, já. Rodor é o voo 1896, boa noite. Boa noite, voo 1896, desça para 5 do pé, chegada a Mari, ajuste 1015. Tem com o meu pé. Mais 4062 autorizado 2000 pés, 1015 reporte no localizador. 2 mil pés, 1015, reportará no Lock, 2462. ILS 1330. Volume 330 complete, aproximação torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1330. Porta para cima externa, voo 330. Zero. Boa noite, 5809, desça ao 060, chegada a Mare. 060, chegada a Mare, 5809. Voo 1896, pode voar para a esquerda. Aproximadamente projetado para dirigir de uma pequena formação. Avião ativo 1896, pode voar na projetada, descendo para 5 mil pés. Estado 5 mil pés, 1896 da Goiânia. O 5809 FJET, autorizado projetado aí. Projetado, 5809. O 1805 para pushback acionamento no portão 3. Boa noite, 05, número 2, aguarda instruções, por gentileza, já tem um Embraer da Trip à sua cauda. Guardando, número 2, 805. O 5809, o site fica a critério, apenas para informação, vai seguir o tráfego da Gol, a aeronave está a 12 milhas, agora com 350 de ground, com Boeing 738. Uno 7405, o portão tá livre, é pronto para o ataque. Solo 35317 com 9-2 a bordo, autonomia de 4 horas e 1 minuto, alternando o São Luís para o ataque. Afirmativo, Sierra Bravo, Sierra Lima alternado, 092-0401 na autonomia. Afirmo. 9537, via Índia, no posso esperar, chama torre 10895, altímetro 1095 agora, bom voo. Gente, 1095 agora, ponto de espera da 1018-95, muito grato, senhor. 5317, bom trabalho. 19, solo, Olivrar, bem-vindo. Quem, obrigado? Olivrar. Estamos solo, gol no 330, obrigado. Positivo. A Embraer da Trip já iniciou o táxi livrando a cauda, tá livre, seu push pega acionamento 03 ao portão. Reposta quando pronto para o táxi, gol 1805. Chamará para o táxi. 1714 já iniciando. Ok. Afirmativo, 1 no 8, decimal 95. Ah, ok, muito grato. 5317. Salve, Salvador, boa noite, bom, no 330, livrou. 1 no 330, boa noite. Táxi via Alfa, reporte ANSA, taxiway, Juliette. Alfa, reportar ANSA, Juliette, gol no 330. Trip. Entendido, bola, trip. Afirmativo, reporte quando pronto para o táxi, gol no 714. No 896, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte no localizador. No 896, desça para 2.000 pés, 1.015, ajuste, reporte no localizador. 2.000 pés, 1.015, reportará no localizador 896, obrigado. Iniciando o trip 5397. Ciente. Falou Salvador, gol no 994 com ativo, autorização Maceió. Gol 994, Maceió 350, pronto para cópia? Tá pronto. Gol 99-1994, tá bom? Maceió autorizado no nível 350, rota é Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, descida da saída Puca, transição Caju. 5-1, 1-2 no transponder, o controle em 1 no 9-8, gol 1-9-9-4. 3-5-0 Maceió, Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 5-1, 1-2 transponder, 19-8 o controle. Cotejamento correto, 6-12 é o portão, reposte quando pronto, pressionamento, push, gol 1-9-9-4. De reporte. Para o táxi, gol 1805, POB 131, autonomia 3 horas, alternando Maceió. 3 horas de autonomia, confirmando? Positivo, 0300. Afirmativo, gol 1805, táxi autorizado via Índia até o ponto para o 0. Quando pronto, 10895, altímetro 1005, agora bom voo. 7015, via Índia até o ponto de espera, quando pronto, 895, grato, bom dia. Azul, pouso autorizado, piso no zero, 120 graus, continue. Livre pouso, 9 no zero, azul, 4062. Atenção, Juliette, aguardando passagem, gol no 330. Controle Salvador, muito bom, trip 5317, transfere, saída Momo, transição Trova. Bom dia, 5317, vigilância, pau 380, sai da mão. Bom dia, tripe. Um 172, Recife 2:10, confirmando. Afirmativo, já corrigido, pro B182, Hugo 1754, prossegue seu táxi em frente, via Índia, como número 2, seguindo Varg da companhia. No ponto espera, torre 10895, altímetro 1095, bom voo, Hugo 1794. Uno 330 da passagem ao Bang da companhia à sua esquerda, ponto prossegue via Juliette, 08 é o portão. Outra passagem para a companhia, Juliette, 08 é o portão, Uno 330, obrigado, agora. Vai coordenar com o centro Recife. Ok, muito grato, está na guarda, sigo 317. Sete autorizado pro de trova, porém restrito ao 360. Sente pro de trova, restrito ao 360. Muito grato, senhor. 5317. Torre Salvador, bom dia, gol 805, pronto, ponto certo. Ali mantendo 805. Ali mantendo 805. Azul 62, Salvador das Patronas, direita 129, Sol, lembrar bem-vindo. Direita 129, obrigado senhor, bom trabalho. Boa noite, tá 3520, chegada a Mare, o ajuste no 015, desça para 5 mil pés. Autorizado para o editar, 3520. Estabilizado o localizador 1896 da Gol. Bono 896, complete, aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, 896, da Gol. Sim, escuta a aproximação e informar isso ali, 1896. 1896, aguardando.